Meu Deus! Um adolescente de 16 anos matou um de 18 com um tiro na cabeça. A média é de 32 assassinatos por mês. São cerca de 600 ocorrências por mês entre homicídios, roubos e tráfico de drogas. 20% dos casos envolvem menores reincidentes. Salve-se, bala não tem nome, tenta se esconder. O perito vai com luva branca pra pegar você. De se envolver, olha o estrago da PT. Só metade do seu rosto pra sua mãe reconhecer. O cão atentou, se abraçou, agora toma. 7 tiros de 9, não dá chance de entrar em coma. Matar na hora, o time suspirou, nem deu. Caiu no chão, não deu tempo nem de pedir perdão pra Deus. Aniquilado, foi escado no mapa da vida. Mais um apetitoso, aberto pelo legista. Mais um da lista, com o crânio esfacelado, só vai saber quem é se Chico Xavier tiver do lado. Pra que cuidar das balas, atravessa blindado. Munição traçante, deixa o corpo dilacerado. Perna pra um lado, cabeça pro outro, corpo aberto. Tem sempre quem parece, é que é os mais espertos. Não é todo mundo que tem cara de bobo, que é bobo. Já vi cada pangão explodir o crânio dos loucos. O homem, a mão de obra, as armas, matéria-prima. Tanto que cê atirou que a bala volta tipo um imã. Maldade, era maldade, não é eu que tô falando. Só pegar o calculador e contar os corpos dos mano. Os mano, apenas mais um número da lista. Só morreu filho de um boy, aí deixa de ser estatista. Só vendo o sangue dos teus sangue escorrer, lembrou que existe a violência da quebrada invadindo sua suíte. Quando vê os menor na febre, vai lembrar do apocalipse. Tanto que cê ostentou que vai morrer dentro do eclipse. Na cobertura leva o quadro de Portinari da madame. Se reagir, jogar de ponta cabeça sem bang jump. Quem poderá te defender, Chapolin não vai passar pano. Fim dos dias, só massacre que assusta até Nostradamus. Nas quebrada, só vezes menor matada pra comparar. Com Paquistão, Kandahar, cê quer trocar? Então ladrão vai se armar. Matraca calça 33 de 9, pode estraçalhar. Nas quebrada, só vezes menor matada pra comparar. Com Paquistão, Kandahar, cê quer trocar? Então ladrão vai se armar. Matraca calça 33 de 9, pode estraçalhar. Pra te deixar esticado, cheio de buraco. O inimigo não tem dó, o cão atento, os mano é fraco. Matar por nada, homicídio não leva a nada. Só dá lucro pro capeta e pros donos de funerária. Usa seu ódio na PR-323 carregando crack. Pra dar ibope pro cuzão do Denark. Ou então pra enquadrar, levar o boy de Honda. Faz o que o sistema quer, os oitão em vez de diploma. Apetite não falta, motivo tem de monte. Deixa o rosto desfigurado na frente do McDonald's. A vítima reage, na nós mano atira. É mais um boy dos pilos sangue no banco das afias. Só monstro, rendendo o empresário de pajeiro. Na frente da família deixa filho em desespero. Sempre achou o pai herói, agora vê ele chorando, ajoelhado, implorando pra não levar tiro no crânio. Seu pai não é herói, super louco é os moleque de toca, blusona preta e nascido 357. Que volta pra quebrada com os cartão, talão de cheque. O dinheiro, herói na vila, no rolê com a alfabeto. Clic clac no sinal, levou a sua phaser. Com uma faca tramontina, dispensa as mira laser. Região, mundão tá louco, na picadilha só monstro. Al-Qaeda, PCC, as forças são criminoso. Bin Laden, Beira Mar, Abadia, ao time. Os moleque não se espelha no Gugu, é no crime. Que choca, terrorista, a sociedade se alarma. Colete a prova de bala, não protege, os tiro na cara. Deles, menor de 16 anos, atirou 3 vezes. Uma das balas atingiu a cabeça da moça. E nas quebrada, só vezes menor matada pra comparar. Com Paquistão, Kandahar, cê quer trocar? Então ladrão vai se armar. Matraca calça 33 de 9, pode estraçalhar. Nas quebrada, só vezes menor matada pra comparar. Com Paquistão, Kandahar, cê quer trocar? Então ladrão vai se armar. Matraca calça 33 de 9, pode estraçalhar. Não é por nada, meu nome guerreiro, vai vendo parceiro. Subordina respeito aqui nesse novo milênio. Não é pra você nem pra mim. Que for até o fim, engatilhando, mirando contra o sistema e atirando. Rajadas, rajadas de denúncia e informação. Embora pra sociedade, nós somos tudo ladrão. Que se foda, KLB, o Latino e a Madonna. Se na mira das PT da Rony, a favela entra em coma. Também quero carro zero, piscina aquecida do quê? Só tem um quieto e lágrimas na visita, embaçado. Imagina como seria da hora, faculdade no exterior, ser turista na Europa. Ou então pagar de pra fazer autoridade tremer psicológico. Intelectual, pós-graduado, PhD em ciências sociais, artes ultraculturais, do que ter corpos carbonizados nos canaviais. O safado que talaricou, noia que catou, o tijão da própria mãe e a lojinha que aguentou. Fora as balas que atravessa, infelizmente. mente, ferindo nas creches. O futuro da nação ainda moleque. Sou mais um que já escreveu mais de 10 centenas de rima. Que também aqui na rua assalto, resgate, chacina. Que foi da locutor de atrocidade criminal. Pro cê ver que ia ser boia, seis blindada no sinal. Quando o pé pisar no chão, sem colete e proteção. Um alvo fácil pro moleque de 15 catacoitão. E nas quebradas, só vejo os menor matar. Aqueles que preferem o crime do que estudar. Pra no amanhã serem professores ou até engenheiros. Ao invés de ordenar a morte de outro carcereiro. É o fim dos dias, tá chegando meu amado. Esteja pronto, preparado e bem armado.